Dia 2, Êxodo. Considere a distância que eu percorro só para estar com você. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Deus diz, eu posso e separarei você de tudo que torna sua fome sagrada por mim indiferente e o faz sentir-se faminto por algo que não seja eu. Nesta terra, você nunca dependerá inteiramente do meu poder para viver, exatamente como eu quero que você viva. Quando você perceber como sou cuidadoso em relação às regras que você deveria obedecer, mas nunca o faz, permita que o peso da minha santidade atraia você para as alegrias do meu amor. Eu ainda quero estar com você. Nunca esqueça, eu tenho um plano para tornar você incrivelmente feliz dentro do círculo do meu amor. Conforme você lê Êxodo 25 ao 40, onde eu registro todos aqueles detalhes arquitetônicos sobre o tabernáculo, perceba a distância que eu estou disposto a percorrer para estar com você. Imagine eu, o Deus do universo, revestido de esplendor e glória, vivendo para os meus padrões em uma simples tenda armada no meio do deserto. Claro, era apenas simbólico, mas compare isso com o que você imagina que seja o céu. Mas foi lá que eu vivi, apenas para estar perto de pessoas como você. Enquanto você considera todas as leis que eu dei a você e que você nunca precisou seguir, e à medida que compreende a minha disposição em acampar para estar com o meu povo, saiba o seguinte, eu farei o que for preciso para restaurar completamente minha família e estar com eles para sempre. Dedique um momento para orar. Pai, dê-nos a coragem para identificar e viver em nossa fome mais profunda pelo Senhor. Redima a verdade que o Senhor, como um santo Deus, deseja para viver conosco, mesmo em meio ao nosso pecado. Em nome de Jesus, amém.